penetrados pelo poder infinito da divina presença do Eu Sou, que é Deus em ação, afirmamos: há uma só presença aqui, a presença de Deus, a harmonia, que faz vibrar todos os corações de felicidade e de alegria. Todos que aqui entrarem sentirão as vibrações da divina harmonia. Há uma só presença aqui, a presença de Deus, o amor. Deus é amor que envolve todos os seres num só sentimento de unidade. Este recinto está cheio da presença do amor. No amor nós vivemos, movemos-nos e existimos. Todos que aqui entrarem sentirão a pura e santa presença do amor. Há uma só presença aqui, a presença de Deus, a verdade. Tudo o que aqui existe, tudo o que aqui se fala, tudo o que aqui se pensa é a expressão da verdade. Todos que aqui entrarem sentirão a presença da verdade. Há uma só presença aqui, a presença de Deus, a justiça. A justiça reina neste recinto. Todos os atos aqui praticados são regidos e inspirados pela justiça. Todos que aqui entrarem sentirão a presença da justiça. Há uma só presença aqui, a presença de Deus, o bem. Aqui todo o mal será transmutado. Todos que aqui entrarem sentirão a divina presença do bem. Há uma só presença aqui, a presença de Deus, a vida. Deus é a vida essencial de todos os seres. Deus é a presença governante que dirige na mais perfeita ordem toda a criação. Todos que aqui entrarem sentirão a divina presença da vida. Há uma só presença aqui, a presença de Deus, a prosperidade. Deus é prosperidade, pois Ele faz tudo crescer e prosperar. Deus se expressa na prosperidade de tudo o que aqui é empreendido em seu nome. Todos que aqui entrarem sentirão a divina presença da prosperidade. Estamos em plena sintonia com as correntes universais da harmonia, do amor, da verdade, da justiça, do bem e da prosperidade. A divina presença da sabedoria manifestar-se-á aqui, nos atos e expressões de todos aqueles que aqui entrarem. A presença do poder divino manifestar-se-á aqui. A presença da alegria divina será profundamente sentida por todos que aqui entrarem. Na mais perfeita comunhão com a divina presença do Eu Sou, que é Deus em nós, consagramos este ambiente à perfeita expressão de todas as qualidades divinas que há em nós e em todos os seres. As vibrações dos nossos mais puros pensamentos e sentimentos são forças de Deus em nós, que aqui ficarão impregnadas e daqui se irradiarão para todos os seres, constituindo este lugar um centro de emissão e de recepção de tudo quanto é bom, alegre e próspero. Agradecemos-te, ó Deus, porque este recinto está cheio da tua presença. Agradecemos-te porque vivemos e movemos-nos em ti. Agradecemos-te porque vivemos em tua vida, verdade, saúde, prosperidade, paz, sabedoria, alegria e amor. Agradecemos-te porque todos os que aqui entrarem sentirão a tua presença. Agradecemos-te porque estamos em harmonia, amor, verdade e justiça com todos os seres. Glória a Deus em nosso coração. Glória a Deus no coração de todos os seres. Glória a Deus no ímã de todas as coisas. Glória a Deus em todos os mundos e em todos os planos. Glória a Deus em toda parte. Glória ao soberano Senhor do Universo. Glória, glória, glória. Namastê, namastê, namastê.